Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é quinta-feira, dia 19 de novembro, de dezembro, está entrando no ar o Tema Livre e nós vamos tratar hoje, eu até errei o mês aqui, porque nós vamos tratar de um assunto do qual vimos tratando ao longo do ano, desde pelo menos junho, quando começaram as manifestações de rua. E o movimento Passe Livre promete parar o centro do Rio de Janeiro amanhã com uma passeata da Candelária até a Cinelândia. Segundo os organizadores do protesto, a Prefeitura do Rio autorizará o aumento das passagens de ônibus dos atuais R$ 2,75 para R$ 3,05 em janeiro. Em junho passado, manifestações semelhantes fizeram o governo municipal voltar atrás no aumento das passagens de 2,95 para 2,75 atuais. Na verdade, não foi um fenômeno exclusivo do Rio de Janeiro, isso foi resultado de uma movimentação popular que se alastrou pelo país inteiro, porque o governo federal, embora as passagens de ônibus sejam atribuição das prefeituras municipais, o governo federal havia pedido às prefeituras que não fizessem os aumentos segundo os seus calendários. O que aconteceu é que, com isso, os aumentos todos coincidiram no mês de junho e, por isso, começou Porto Alegre, São Paulo, o Passe Livre em São Paulo, aqui no Rio, Brasília, em todo canto, ao mesmo tempo, o aumento das passagens. E em quase todos esses lugares, ou em todos eles, as passagens voltaram aos preços anteriores. Nós vamos tratar desse assunto, para começar o programa, com o Marcelo Santos, que é o presidente da Associação de Defesa dos Usuários de Transporte aqui do Rio de Janeiro, a ADUT, e com o Celso Sá, que é ex-sindicalista do transporte rodoviário, fundador do Departamento de Transportes da CUT do Rio de Janeiro, conhece tudo de rodoviarismo aqui no Rio de Janeiro, e a quem eu dou bom dia. Celso está se recuperando de uma cirurgia na vista. Como é que está, Celso? A recuperação está legal? Prazer falar com vocês novamente. Cirurgia, doutor Maurício Adub, foi muito bem. Inclusive, hoje eu passo por uma nova avaliação, segunda já. O lamentar é que eu perdi um prêmio, né, com essa cirurgia. É? Que prêmio? O Homem de Visão, 2013. Mas ganhou de Pirata do Ano. Ô Celso, como é que é essa? Como é que você acredita que nós vamos reeditar a população do Rio de Janeiro e das outras cidades? Ela vai reeditar a manifestação, a mobilização de meados desse ano contra o aumento das passagens e mais ainda desdobrando a agenda social que está represada? Até devido à cirurgia, minha bola de cristal, infelizmente, está meio nublada. Eu Golo, está tudo errado, né? Tudo errado. Você vê que a tarifa ia ser aumentada em quase 9%, 8%, coisa assim. Marcelo aí, que é melhor nisso do que eu, mas não foi. Poxa, em qualquer atividade do comércio, se eu tiro 8%, 9% da receita, a longo prazo eu quebro. E não aconteceu absolutamente nada. Os ônibus continuam com o mesmo péssimo serviço. Né? Quer dizer, então, o que deve realmente a tarifa mais justa? Ninguém sabe. É verdade. Marcelo, você aí, Marcelo, o que você acha? Olha, primeiro, bom dia a todos, eu sou o Roberto Golo, aí os ouvintes da Rádio Nacional. Eu queria pegar um gancho do Celso Sá, que ele falou que qualquer empresa, né, que é retirado um aumento de um produto, ela quebra. E não aconteceu isso com os transportes, eles estão aí, continuam ganhando rios de dinheiro. E o interessante foi o que o Celso falou, bem colocado. O serviço, como alega a prefeitura, ela alega que o serviço veio a piorar. Não se pode piorar aquilo que já está no fundo do poço. Os transportes no Rio de Janeiro, eu ouso dizer que é o pior do Brasil. Tá? E como é que pode piorar mais? Não tem como. Então, eles continuam ganhando rios de dinheiro. Tá? Eles ganharam de presente da prefeitura uma isenção de ISS, né? Que eles pagavam 2%, passaram para 0,01%. Ninguém, nenhuma instituição, nenhum órgão que serve a prefeitura ou nenhuma empresa tem essa regalia, né? Essa mordomia, esse presente, um presente, né? O Eduardo Paes chegou e falou, estou dando um presente a vocês, que final de ano, isso foi em 2011, se não me falha a memória, e o que eles deram de retorno com a redução, isso foi muito antes das manifestações, então o que eles deram de retorno em termos de conforto? Nada. O falaram que ia aumentar a frota de ônibus de ar-condicionado, não aumentou nada, continua sempre aquilo que... O único ônibus de ar-condicionado que eu conheço no Rio de Janeiro que faz, na realidade, intermunicipal, é o da linha 100, que faz Rio de Janeiro-Niterói. Muito bem colocado pelo Celso, a última vez que ele esteve aí, é um dos ônibus que mais realmente... É um dos melhores, um que realmente funciona e com ar-condicionado um preço não tão alto em relação ao preço da passagem que é cobrado e não quebrou, né? Então as empresas na realidade não cumpriram aquilo que elas tinham que cumprir e a prefeitura cumpriu com aquilo que ela tinha prometido, né, nas eleições, provavelmente entre quatro paredes, que é a redução do ISS de 2%. E para 0,01. Sim. Agora, Marcelo e Celso, eu queria lembrar vocês que eu tenho visto, aliás, eu via, não vejo mais isso aí também, uma série de contrapartidas das empresas que são obrigadas a adotar quando a prefeitura anuncia o reajuste das tarifas de ônibus. O Marcelo tangenciou essa questão com os ônibus com ar-condicionado, mas a frota tem de ser renovada e todos os ônibus terem ar-condicionado. Isso, se eu não me engano, foi previsto anos atrás para ser concretizado neste ano que está terminando, ou seja, 2013, a frota de ônibus total do Rio de Janeiro teria de ser toda ela com ar-condicionado, o que não é nenhuma despesa e poderia ser com ar-condicionado ao mesmo preço que está hoje. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso e também sobre um outro aspecto que é do prefeito lá de Baricá, o Washington Quaquá, que criou uma linha de ônibus municipal, todos eles gratuitos e todos com ar-condicionado e todos zero quilômetro também, tudo a serviço da população local. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que vocês veem essa situação? Bom, tomando aqui a frente do meu guru aí, o Marcelo, é o seguinte, quando você coloca um ônibus gratuito para toda a população, para uma parte dessa população é retorno de imposto. Porque você está colocando recurso que vai faltar no resto da administração. Porque me consta que Maricá não está sobrando dinheiro de toda espécie. Agora, a medida é salutar. É salutar porque o Estado, no caso o município, tendo uma empresa de ônibus, ela consegue saber, nessa intrincada planilha de custos, que os empresários manipulam se o pneu dura mais, dura menos, se o ônibus, aonde tem bairro com ladeiras, tem um gasto excessivo, não tem, qual é o real consumo de combustível e uma série de outras questões. Então a prefeitura de Maricá, dentro de um ano, terá condições de fornecer aos 92, aos 91 outros municípios o que aconteceu com os ônibus, qual é o real gasto dos ônibus, porque ninguém tem esse custo. Se tiver que falar assim, a tarifa vai custar R$3,05, os empresários apresentam uma tabela de custo que vai dar na mosca, 3,05. A prefeitura do Rio não tem, de Niterói não tem, ninguém tem. Então nós estamos ao sabor e à vontade, o beneplácito dos empresários de ônibus e da Petrospor, claro. Por exemplo, quando havia a CERV-CTC, apesar da CERV-CTC não ter, jamais ter sido modelo de administração, você ainda tinha custo. Você sabia, por exemplo, combustível é tanto, não sei o que, tá, grosso, pelo menos grosso modo você tinha. E hoje você não tem mais. Você tinha um parâmetro, né, oficial, tinha um parâmetro, claro, do lado do governo. Claro, nas companhias de aviação é assim, porque o governo federal consegue chegar, opa, avião não está gastando tanto não, eu tenho avião aqui também, igualzinho, não gasta, quer dizer, tem um parâmetro. É verdade. E a coisa não tem. A gratuidade, por exemplo, que sai do fundo, não, é só chegar ali na Praça Paris, você vai encontrar ônibus da Rio Ita, 10, 15, 20, todos de uma porta só, nenhum deles a carrega idoso. Sei. Então fica difícil, né? Fica difícil. Marcelo, você, o que é que você tem a dizer aí? Olha, em relação a Maricá, tá, o que que acontece? Eu vou me remeter ao Júlio Lopes, nosso famigerado secretário de transporte, numa conversa com o deputado Marcelo Freixo sobre as barcas, em que o Marcelo Freixo questionou o secretário o porquê das barcas ter acabado as barcas após meia-noite. Resposta do secretário: porque não é economicamente viável. Ou seja, em outras palavras, não dá lucro para as empresas. Quer dizer, um secretário que vê empresa de transporte como meio de lucro empresarial, você vê em que mão nós estamos, né? É claro, tá? Nós não somos bobos, nós sabemos que se um pool de empresas, tá, pega uma concessão, é claro que ela quer ganhar, ter o lucro, mas não um lucro exorbitante que elas têm, tá, sem o retorno. Você entra, meu rádio, que eu não sei direito. Nós vemos aqui coisas absurdas como ônibus com barata, ônibus quando chove, parece que as pessoas têm que usar guarda-chuva. Então, só para entender, Maricá, o que o prefeito Vila fez, como o Celso Flamengo falou, é salutar, tá? Só que isso vai redundar em aumento de imposto, não tem como, não tem mágica. Tá? O que tem que ser feito é uma tarifa condizente com o transporte que é dado. Tá? Então, provavelmente, tá, eu creio que o que o prefeito está fazendo grátis agora, é óbvio que isso não vai ser a vida toda. Ele deve, se ele for uma pessoa de bom senso, ele vai ver quanto custa essa empresa, tá? Como antigamente a SMTU, como custa ela se autossustentar. Tá? A tarifa cobrando um real da população, dá para manter os profissionais, pagando bem os motoristas, os cobradores, a manutenção dos ônibus? Dá. Ah, não, 1,50. Tá. 1,50 hoje seria interessantíssimo, seria bom para a população, bom para o município, e isso aí ia causar uma repercussão até no Estado, tá? Porque esse governador não vai ficar aí o resto da vida, e esse prefeito, se Deus quiser, também não. Então isso pode vir a ser uma ideia, a ser como programa de governo de outros parlamentares, né? De outros candidatos a prefeito e a governador, tá? E isso vir a redundar no fim dessa máfia, que é a máfia dos transportes no estado do Rio de Janeiro. Agora, uma questão é o seguinte: eu introduzi essa história de Maricá, o exemplo de Maricá, porque é um exemplo que vem favorecer a argumentação do lado dos usuários do transporte coletivo de ônibus aqui no Rio de Janeiro. E eu poderia citar também o município de Porto Real, onde só o ISS, só os impostos pagos pela Peugeot que está instalada lá, já permitem que os ônibus circulem na cidade e sem cobrança alguma também para os moradores. E também para os usuários, não moradores, para os usuários. E também a gente vê isso de uma forma mais clara quando o movimento Passe Livre propôs em São Paulo a catraca livre e o prefeito Fernando Haddad disse que isso custaria 6 bilhões de reais ao ano para a prefeitura e alguém fez o cálculo, acho que foi o Plínio de Arruda Sampaio, do PSOL, fez o cálculo e disse, quer dizer, então, que isso custará para cada um dos 10 milhões de paulistanos R$1,60 por dia para andar quantas vezes quiser no transporte coletivo. Ou seja, se a prefeitura cobrar de cada cidadão, usando ele ou não o transporte, uma taxa de utilização de transporte público, uma taxa de transporte público de menos de R$2, ele pode botar os ônibus circulando gratuitamente e remunerar as empresas nos preços que elas estão cobrando hoje. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, quando derrubaram o preço de R$ 2,95, voltou para R$ 2,75, ele disse que isso custaria R$ 200 milhões de reais à prefeitura. O que argumentam os defensores do passe livre é que custe isso. Então, ele disse, eu vou ter que tirar dinheiro da saúde. Tire de onde a prefeitura quiser. É isso aí. Como é que é? Essa questão do transporte, se ele custasse menos, por incrível que possa parecer, haveria um transtorno na coisa, haveria um caos no transporte. De graça, então, é um caos. Correto? Porque não há condições, não há material humano, correto, para colocar toda a frota na rua. As empresas de ônibus hoje estão trabalhando na base da hora extra. Entende? Então, é a famosa dobra. Quer dobrar, não dobra? Por exemplo, um motorista motorista tem dois salários, né? Aquele que tem cobrador está ganhando com todo conjunto, que seja básico, uniforme, em torno de R$1.582. Ora, quando ele faz uma hora extra, a hora extra dele custa R$ 7,53, ou três tarifas de transporte. Ele vai rodar uma hora e com três tarifas o patrão já pagou o salário dele a mais. Uhum. Então, o que a gente precisa é de uma racionalização do transporte. Nós precisamos até que algumas tarifas custem mais caro do que as outras. Entendeu? Que as tarifas tenham o custo até a metade. Você não pode pagar. Você não vai me dizer que a empresa que faz Praça Mauá, Santa Cruz, o mesmo preço que faz o bairro de Fátima, centro, a todas as duas a R$2,75, que elas estão praticando o mesmo preço. Não estão. É evidente que nós estamos pagando regiamente a Praça Mauá, Santa Cruz, como deveria ser pago mesmo, e há um preço absurdamente alto para Santa Tereza. Para Santa Tereza. Santa Tereza Centro, entendeu? Que é uma linha nas linhas menores, de menor percurso. Então, o que precisa é uma nova forma de contratar esse serviço. Uma câmara, eu já falei isso algumas vezes, uma câmara de compensação tarifária, né? Onde todo o recurso da empresa, que as roletas sejam lacradas, porque você não sabe quem é que entra e quem é que não entra nas empresas. Ninguém, coisa, o Vale Transporte, o Vale Transporte, o bilhete único, essa coisa, é tudo de operação de empresas particulares. O Estado não bota a mão nisso. Não sabe quanto entrou e quanto não entrou. Né? Então, como é que você vai botar custo num negócio de 9 mil ônibus, somente na cidade do Rio de Janeiro, em que você não tem, você não tem dado nenhum. Aí você me pergunta, Celso, é justo o aumento? Como é que eu vou dizer que é justo? Isso é uma leviandade afirmar um negócio desse. Agora, que eu sei que o transporte está superavitado, eu sei que está, viu? Porque eu faço os cálculos desde 1998, quando custava 70 centavos. E hoje os ônibus são muito mais modernos, menos custosos, mais, com mais operação, carregam mais gente do que os de 1998. Quer dizer, reduz o custo operacional, aumenta, portanto, o lucro, reduz o desgaste de material também, porque aumenta, melhoram as peças, melhora a indústria, e o lucro não para de crescer. E o motorista, que antigamente ganhava 5 salários mínimos, hoje não ganha 2, porque o salário mínimo vai para 724. É. E para fazer dupla função. E para fazer dupla função. E essa dupla função, você não reduz o valor do salário do cobrador, que é 890, com todas as vantagens. Absurdo, então, né? Quer dizer, você tira o cobrador, aí eu chego na minha obra e falo assim, eu quero um servente de pedreiro e um pedreiro. Aí me aparece só o pedreiro. Alguém vai pagar o servente? Não. Como é que num ônibus eu pago? Sem ter cobrador. É. Quer dizer, então, o que tem que... Eu acho que existem empresários que desejariam fazer um transporte. Nós não podemos ter a teoria da conspiração, que está tudo errado, que tem não sei o quê, tudo safado, tudo ladrão, não é isso. Agora, eu acho que tem que ter uma maneira de você premiar o empresário que trabalha direitinho, que está pagando. Agora mesmo tem uma empresa que eu não consegui apurar lá em Água Santa, em greve. As últimas empresas que entraram em greve agora mesmo em Goiânia. Ah, mas foi? Essa empresa lá em Água Santa que está em greve por quê? Ela sozinha? Eu não consegui apurar. Será que foi? Eu soube de uma. Ninguém atendeu. Eu soube de uma empresa que é a Matias, que teve um motorista agredido lá na Água Santa. Isso foi em Água Santa. É. Há uns dias atrás. O traumatismo craniano, que foi para o Salgado Filho. É. Mas esse é porque foi notícia, porque isso é toda hora. Você não, pensei que fosse essa empresa. O cara, o funcionário, o passageiro pula a roleta, o que que acontece? Ele vai ser suspenso e ainda vai pagar essas passagens. Não é verdade. Não é? Então, o que que ele tem que sair? Ele sai em briga com o passageiro, briga corporal, porque ele está defendendo o salário dele. Uhum. Porque senão ele será punido. É, pois é. Você Mas a empresa, da mesma forma que os Correios não dão garantia para os carteiros, e os carteiros estão sendo assaltados, o pessoal do ônibus é a mesma coisa. É. Por exemplo, a questão dessa insegurança aos motoristas não acontece na Zona Sul e no centro, mas na Zona Norte a coisa é complicada. É, o bicho pega mesmo. Queria que o Marcelo falasse um pouquinho aí também, Celso. Deixa o Marcelo falar um pouquinho. Não, ele tá certo, é isso aí. A gente ouviu aquele dia falando na hora que você estava dizendo, ele disse, não, a gente paga e não sei o quê. Como é que é, Marcelo? Bom, em relação a catraca livre, né? No caso, foi o que o Celso falou. Nós seríamos muito ingênuos, tá? Em dizer que as empresas iriam trabalhar de graça, né? Nenhuma empresa quer trabalhar de graça. Mas dá para trabalhar ganhando um dinheiro que um empresário comum ganharia, tá? Prestando-se um bom serviço, tá? E não onerando tanto os passageiros, a população. Mas é exatamente isso que ocorre, tá? Vou aqui fugir um pouquinho do tema, embora tenha a ver. Você já viu nos anais aí do país ou até fora do país um órgão fiscalizador ser multado por não fiscalizar? Você conhece? Não. Lhe pergunto, você conhece? Não. Não? Então eu lhe apresento a Getransp, multada pelo PROCON em R$300 mil por inoperância. Sei. Tá? Que é a Agência Estadual de Transporte. É a agência. Ela é responsável, tá, por gerir o transporte no Rio de Janeiro, ou seja, fiscalizar, ver se as empresas estão cumprindo com as suas obrigações, multá-las se necessário e obrigá-las a fazer aquilo que tem que ser feito que está em contrato. Que inclui todo mundo, né? Quer dizer, barca, trem, isso, metrô, ônibus, tudo, isso, né? Isso. Uhum. Tá? E o que que o nosso querido governador faz? Nomeia para conselheiro da Getransp nada mais, nada menos do que César Francisco Ferraz Mastrangelo, que vem a ser vice, antigo, né, ex-funcionário do metrô, do alto escalão. Ele foi vice-presidente institucional do metrô. Então, e obviamente saiu de lá como um amigo, dando abraço em todo mundo, porque arrumou algo melhor, como sempre, né, aquela politicazinha ali do né. Então, agora ele virou, tá, de vice-presidente institucional do metrô, virou agora fiscal, diretor de uma agência que vai fiscalizar o metrô. Olha só que interessante, né? Tomar conta do galinheiro. Isso. E uma a ex-deputada Aparecida Gama também foi agora passa a ser conselheira da Getransp, é a mulher do atual conselheiro da Getransp. Então, assim. É um cabide de emprego, então, né? Entendeu? Ah, você sai, mas tua esposa entra. Ó, eu vou tirar aquele fulano, mas ó, vou botar um diretor do metrô que é para ter garantia de que vocês não serão multados. E as barcas, e você pode ter certeza, se fizerem uma auditoria nas pessoas físicas, hoje conselheira da Getran, todas elas têm ligações com uma concessionária ou com outra ou com um empresário. Ele não tem seriedade, esse governador, ele não leva o transporte a sério. Tá? Então, o Júlio Lopes, o cara que fala o que ele falou para um deputado sério como Marcelo Freixo, de que tiramos porque não é viável, não dá lucro, não é viável financeiramente. O cara que fala uma coisa dessa, ele tinha que ser demitido no dia seguinte, não aconteceu nada. Depois que ele cometeu aquele assassinato, que ele cometeu um assassinato, tá, no bondinho, tá, que ele foi responsável, porque ele foi comunicado do que havia acontecido, não fez nada, ele cometeu um ato de improbidade administrativa por incompetência, ele deveria ter sido demitido quase que a revelia, tá? Uhum. De ofício pelo governador, fez, não aconteceu nada. Saiu, sumiu, foi para a Europa, botou lá o guardanapo na cabeça, junto com outros, e não aconteceu nada. Entendeu? Então, assim, ele não, quem deveria ser conselheiro da Getran? Pessoas que de fato conhecem o transporte, que tem a seriedade em punir essa empresa, vontade de punir essas empresas. Não, eu não digo nem necessariamente tinham que ser técnicos, porque para punir empresa é só você pegar o contrato e olhar, está cumprindo? Beleza, não está cumprindo, multa. Entendeu? Legal, tira a concessão. Agora você botar pessoas ligadas. Essa é demais, cara. Legal. O cara que foi vice-presidente institucional no metrô hoje, ser conselheiro para fiscalizar o metrô, isso é uma piada, cara. Entendeu? Aí eu pergunto a você, aonde está o Ministério Público nesse caso? Fica no ar essa pergunta. É isso aí. Eu queria chamar a participação aqui da Uyara Martins Carvalho, que é coordenadora da Divisão Técnica de Transporte e Logística e do Fórum de Mobilidade Urbana do Clube de Engenharia, e também do Fábio Tergolino, que é ex-técnico operacional do metrô do Rio e assessor parlamentar na Câmara Municipal do vereador Reimon, que é do PT aqui do Rio de Janeiro. E eu gostaria de começar com a Uyara. Nós estamos discutindo isso aí, Uyara, essa manifestação que está prevista para amanhã e que deve terminar ali na embaixo da janela do Tergolino, na Câmara Municipal, ela vai dar início a mais uma rodada de protestos contra o anunciado aumento das tarifas dos ônibus para 3,5, segundo a convocação que está na internet para a manifestação de amanhã. Como é que você está acompanhando essa situação, Yara? Bem, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Luiz Augusto, Fábio, todos os trabalhadores aqui. É, de praxe, né, todo início do ano, primeiro dia útil, aumenta o reajuste de tarifas, né? Então, isso, a população do Rio de Janeiro, carioca, já sabe que isso vai acontecer, né? E a manifestação é válida, até mesmo porque esse reajuste é necessário que ele seja repensado, certo, Fábio? Acho que ele tem que ser repensado porque não é só a questão da tarifa, né? A gente não pode discutir só tarifa, aumento, reajuste de tarifa, mas também os subsídios, bilhete único, Rio Card. Como é que funciona isso nesse contexto aí, né, de aumento de tarifa, né? Realmente, o que o cidadão está direto e indiretamente pagando, né, via governo, o que o empresário está pagando e o que as empresas de ônibus estão realmente recebendo, né? Então, essa conta é necessário que ela seja feita o mais rápido possível. E isso em nenhuma planilha é mostrado, né? Quanto vai de repasse do Rio Card, do bilhete único, né? Quanto vai de subsídio de ISS, né? Quanto realmente essas empresas estão arrecadando, né? Pergolino, fala aí você. Bom dia, agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez com você, Golo, aqui nesse programa, né, disseminando a informação para a população, que eu acho que esse é o grande papel, né? Sobre a questão do bilhete único, eu queria acrescentar também a tudo que a Yara falou, que é uma ferramenta, sim, implantada pelo governo para socializar o transporte, porém, tem muita coisa nebulosa nessa estrutura do bilhete único. Por exemplo, vou aqui incentivar os ouvintes a pensarem, em São Paulo, o cidadão carrega o bilhete único dele em qualquer lotérica. Aqui, só nas lojas da Rio Ônibus. Outra coisa, o metrô ano passado declinou de fazer parte do esquema da estrutura do bilhete único, que é um benefício, sim, porque permite que o cidadão pegue até duas conduções, né, no prazo de 2 horas, né, com a tarifa de 1 apenas. Isso é ótimo. Mas cadê a transparência dessa contabilidade, né? O metrô declinou por quê? Precisamos saber. O secretário Osório, há 3 meses atrás, numa audiência pública, exatamente por causa da CPI dos ônibus na Câmara, ele foi questionado, né, até por um vereador que entrou na constituição da CPI, da forma que nós contestamos, o vereador Raimond e os outros 7 que fizeram um bloco de oposição à maneira como a CPI foi instalada, foi a sambarcada do Eliomar, né? Esse vereador que estava lá como vogal perguntou ao secretário Osório, né, por que o metrô tinha saído do sistema do bilhete único. É uma interrogação que a população faz, né? Agora, você foi técnico do metrô, né? Sim, deixa só dizer a resposta do secretário. Tá. Ele falou que foi exatamente porque o prefeito foi obrigado a retroagir com o aumento que tinha sido autorizado, ou seja, por orientação nacional, né, depois das manifestações de junho, o prefeito foi obrigado a retroagir e isso teria prejudicado a contabilidade do sistema, que não estaria contemplando mais o lucro dos empresários concessionários do transporte do Rio de Janeiro, que é todo privatizado, né? O transporte rodoviário. Sim, exatamente. E que aí não permitiria que houvesse a partilha. Sim. O metrô, a supervia está aceitando. É 60%. Sim. Tem um decreto do prefeito de abril, de maio de 2013, que determina que o percentual da supervia na partilha da tarifa é 60% e da Rio Ônibus 40%. Talvez isso não tenha agradado ao Metrô Rio, e aí eles abriram mão de participar do sistema do bilhete único. Pois é, essa história, parece que há uma disputa aí, uma disputa contábil, uma disputa política, uma disputa de todo tipo. E nós, na verdade, esquecemos que o foco central de toda essa discussão é que o transporte é uma obrigação, o transporte público é uma obrigação do Estado, um dever do Estado e um direito do cidadão, tanto que é uma concessão, não é uma propriedade das empresas. Mas, como você acabou de mostrar e como nós temos visto desde o início aqui na conversa do Celso Sá e do Marcelo Santos, na verdade isso é privatizado mesmo, historicamente privatizado. Como é que é essa? Hein, fala. Eu vasculhando aqui, eu consegui saber por que está em greve. Ah, sim. Os funcionários da aviação litorânea. Na verdade, a informação é do jornal O Dia, a postagem das 7 horas e 17 minutos da página do jornal. Jornal O Dia do Rio de Janeiro. Sim. Os funcionários realizam um protesto na porta da empresa porque está impedindo a saída dos ônibus na rua Bergamo, no Rocha, Zona Norte, porque simplesmente eles reivindicam o pagamento de férias, que é uma questão complicada, devido à falta de motoristas. O trabalhador não recebe as férias, a maioria não consegue gozar as férias, tem que receber em dinheiro. Sei. O salário do mês de novembro, e hoje já é dia 19, e a segunda parcela do 13º, além da atualização dos depósitos do Fundo de Garantia. Ou seja, nada mais é do que apropriação indébita. Essa empresa, então... A empresa recebe 40%, pelo menos, do sistema, do bilhete único, do Vale Transporte, antes de prestar o serviço. O resto ele recebe à vista, porque não me consta que um passageiro tenha caderno. Lembra do caderno antigo do armazém? Então, eu não acho que os ônibus tenham aquele caderninho, por causa, ó, vou passar aí e pago no final do mês. É, claro que não. Então, Celso, esse dinheiro todo já entrou na empresa. Celso, bom dia. Bom dia, Uera. Celso, inclusive o bilhete único é pré-pago, né? Você recebe, você paga antes, você, né? Você paga antes de usar. Você paga antes de usar. E você pode não consumir durante aquele período, né? Ele fica, claro, pode ficar lá de crédito, mas a empresa já recebeu, né? Se você vai usar ou não, você não tem nem a devolução desse valor. Exatamente. E também, Celso, não é a menor... Quer dizer, o bilhete único, ele é um bilhete de trânsito, né? Que as pessoas possam transitar. Mas ele, a tarifa dele não é única. Não, claro, cada modal tem a sua tarifa distinta, então não é uma tarifa única. O que é um outro absurdo, né? Quer dizer, então, você está pagando só, na verdade. Você está pagando. Continua pagando. Você tem um cartão. E para o dono da empresa receber antes. Receber antes. Essa Translitorânea vende tranquilamente, porque ela faz as linhas Botafogo-Alvorada, 524, a Central São Conrado, 176, 186, e a Central Gávea, além da Alvorada Leme. Todas as linhas de Zona Sul, essa coisa toda. E vendem, no mínimo, 600 passagens por período. E isso dá, se você multiplicar por 2,75, mais de R$ 1.600, que é o valor em um dia do salário do motorista. É verdade. Não tem justificativa para a empresa de ônibus atrasar direito trabalhista. É verdade. Fábio, isso você ia não falar existe. Alguma coisa aí? Tem que chamar a polícia. Ô, Celso. Tem que chamar a polícia, cara. Celso, ué. Fábio, tudo bem? Ô, esse é meu guru. Aproveitando para acrescentar nesses alertas todos que o Celso faz com relação ao lucro do empresário, e até um pouco aqui deplorando a carta que Jacó Barata Filho fez questão de pagar para ser editada no Globo há 10 dias atrás, exaltando as qualidades do empresário Jacó Barata, de 60 anos se locupletando com o oligopólio rodoviário no Rio de Janeiro. Eu queria lembrar que o exemplo que eu dei do metrô está se eximindo de participar do sistema do bilhete único. É exatamente porque precisamos abrir mais essa caixa preta do bilhete único. A CPI está aí suspensa há 4 meses pela Justiça e, de certa forma, é bom que esteja suspensa porque ela foi implantada de maneira irregular, mas nós precisamos ficar muito alertas. Ano que vem temos eleições e eu proponho que o cidadão carioca fluminense reflita muito bem no seguinte sentido: é a única grande capital do país com todo o sistema de transporte privatizado. E aí a população perde a noção do que seja tarifa social, que está na Constituição brasileira, modicidade da tarifa de mobilidade, de transporte, para que o cidadão tenha condição de chegar ao seu trabalho. Se tudo é privatizado, quem vai garantir a modicidade? Se a agência reguladora, ela não faz esse papel. O Marcelo Santos estava agora mesmo, por telefone, dando a sua contribuição, exatamente se referindo ao fato de que os conselheiros da agência de regulação são indicados pelo governador, né? E que nós sabemos que tem várias irregularidades nesse sistema de transporte do Rio de Janeiro. Então eu sugeriria que os eleitores do ano que vem busquem aquele candidato que faça alguma indicação no seguinte sentido: pelo menos um modal tem que ser reestatizado, porque em São Paulo é assim, e Belo Horizonte é assim, o governo está presente na mobilidade do cidadão, das grandes capitais. Para quê? Para que não se perca a noção da tarifa social. O parâmetro, né? Não se perdeu o parâmetro. Exatamente. O bondinho Santa Teresa, que era o último reduto exatamente da tarifa social, também está parado há 2 anos. Eu não discuto esse governo, se vai nomear fulano ou nomear cicrano, porque para mim o governo acabou. Eu acho que o governo acabou. Mas o Celso, enquanto... Ele mesmo trabalha dessa forma, que o governo dele já acabou. É, mas o Celso, enquanto não chega a eleição do ano que vem, que o Fábio Tergolino está... chamando a atenção do eleitor, eu queria lembrar que amanhã nós vamos ter essa concentração, mais uma vez essa concentração contra o aumento da, anunciado agora, anunciado das passagens, das tarifas dos ônibus, e que vai reacender a discussão. Essa discussão, até por causa da CPI dos ônibus, que não saiu no final das contas, em junho. O Golo não tem parâmetro, Golo. Pois é, não tem parâmetro. Não há parâmetro. Eu sei, correto. Pois é. Tem passagem custando 9, 10, 13 reais na Zona Oeste. Tem. Não tem parâmetro. Como é que tem parâmetro? Não tem pois parâmetro. É. Pois é, você não tem o custo do quilômetro, você não tem... Você exatamente. Não... Pois é, você não tem parâmetro nenhum nisso aí. Mas eu se quero... Se você tivesse uma câmara de compensação em que cada empresa informasse o número de passagens vendidas, né, que a tabela com as quilometragens rodadas em todas as linhas, aí você teria condição de fazer um custo. Mas você acha que isso é difícil, é impossível de se fazer? Quer dizer, como é que a gente vai fazer? Porque nós estamos na rua protestando, o usuário está na rua reclamando, o governo está pressionado pelos vereadores da oposição. Não, um governo sério. Mesmo assim não tem transparência. Como é que é mesmo assim? Mesmo assim não tem transparência. Ele lacra as roletas. Certo, Fábio? Lacra as roletas, ele monitora os ônibus. Hoje em dia, tem um chipzinho do tamanho da minha unha, que você bota no ônibus e você consegue saber se o ônibus em que está rodando, em que linha, que horas, essa coisa toda. É, sabe tudo. Se o ônibus é ônibus mesmo... Qual a distância dele para o ônibus que está mais à frente? É. A distância entre eles. Pois é. Isso é outra coisa também que a gente precisava saber. Não se esqueça que o Procon esteve numa garagem há uns 2, 3 meses atrás e chegou lá e lacrou 170 ônibus. É. A garagem um trabalho da retórica, né? 60% praticamente foi lacrado. Onde trabalha quem, Marcelo? Não, na realidade, Golo, o que o Celso está falando, o que o Procon fez, deveria ser o trabalho diário da Getransp. Eu queria só dar uma notinha que eu acabei de ver no jornal. Sim, mas não vai ter trabalho nenhum da Getransp porque o governo acabou. Peraí, Celso, deixa o Marcelo passar a notinha dele. Enxugar gelo. É aí, Celso. Enxugar gelo. O Celso operou o olho, rapaz. Imagina se você tivesse operado o ouvido. Imagina que se você tivesse operado o ouvido, Celso. Você estava lascado. Você operou o olho. Fala aí, Marcelo. Bom, primeiro eu queria dizer que esse cidadão que está falando aí, o Celso Sá, o Fábio Tergolino e a Uiara, e assim como eu, embora sejamos de instituições diferentes, nós convergimos na mesma linha e ambos fazemos parte do Fórum de Mobilidade Urbana. Interessante que você vê que esse fórum está crescendo e tem muito a contribuir com a sociedade carioca. Mas eu queria dar assim, só um avisozinho que eu acabei de ver no jornal de grande circulação, é o seguinte: indicados que não conhecem setor e ex-diretor do metrô irão para a agência de transporte no estado do Rio de Janeiro. Olha só que interessante, né? Primeira página de um jornal. Aí diz assim: Luciene Cabral Marx, que vai ser uma das conselheiras, pedagoga e ex-chefe de gabinete do presidente da Alerj, Paulo Melo. Olha que interessante, né? Ex-chefe de gabinete, tudo ligado, né? E a ex-deputada pelo PMDB, Aparecida Gama, não titubearam em dar uma resposta quando perguntaram qual o conhecimento que elas tinham sobre fiscalização. Nenhuma. Uhum. Nenhum conhecimento? Não titubearam, foram sinceras, nenhum. Eu estou lá porque fui indicado para não fazer nada. Então, o que eu quero dizer com isso é que tudo isso que nós estamos falando, tá, é consequência de atos de ofício. Ou seja, o governador que através das suas indicações para a Getransp, através da sua do seu secretário de transporte, que não entende nada de transporte, o cara é dono do CEL, um dos colégios mais de renome aí do estado do Rio. O negócio dele é empresário do ensino, né? Não digo nem educação, eu digo gerir colégio, né? Porque nem é educador, ele é empresário, é gerir colégio, não gerir transporte. Então você vê que é tudo ligado lá. Agora que eu fiquei sabendo, tem a assessora do Paulo Melo, que é parceira do governador, agora é cabide de emprego, cara. É. Então, enquanto a sociedade e esse Ministério Público inoperante, que não serve pra porcaria nenhuma, e eu te digo isso de cadeira, porque eu entrei com um processo com a Supervia por descumprimento de ordem judicial e até hoje não obtive uma resposta, isso já são meses. Então, sim, enquanto o Ministério Público, de repente instado pela Justiça, né, também, multado pela Justiça, ó, você, Ministério Público, você não está cumprindo com aquilo que deve ser cumprido, então vá lá e cumpra. Enquanto o Ministério Público levar uma multa, como a Getransp levou, para fiscalizar de fato, a gente vai ficar aqui mês que vem, no outro mês, discutindo a mesma coisa quanto o foco, quando o foco da doença é as agências reguladoras. Tá? Fica só dando analgésico e não trata da doença. Eu quero que cada um faça uma intervenção. Celso, você vai falar agora, é a sua intervenção final, porque nós já estamos caminhando para o fim do programa. Então é o seguinte, eu acho, para mim o governo acabou. Não vai conseguir nada, daí para pior, para o fundo do poço. Agora, eu acho que os idosos, grupo de idosos, porque o Gilberto Palmares, por exemplo, deputado estadual, foi lá para Alcântara e Venda das Pedras com um grupo de idosos e a coisa melhorou um pouquinho naquela linha. Só que não pode ficar todo dia acordando 6:30, 5 horas da manhã para poder fiscalizar a empresa de ônibus. Conclusão, grupos de idosos podem fazer pressão junto nas linhas. Ah, não tem hoje de duas portas, nós vamos embarcar nesse aqui. Então chama a polícia, aquela coisa toda, entendeu? Pega um grupo de aposentados. Os motoristas devem se organizar, fazer que nem os aeronautas. Excedeu a jornada de trabalho, para, deixa o ônibus na Avenida Brasil, faz qualquer coisa. Entendeu? Porque eles estão morrendo no volante. Os passageiros precisam controlar o número de ônibus, qual é a frequência desses ônibus e denunciar. E nós, a sociedade mais organizada, através de sindicatos, através do DIEESE e outros órgãos, tentar fazer uma planilha de custos e desmascarar esses aumentos abusivos. É o que eu tinha a dizer. E eu desejo a todos um grande Natal, a vocês da Rádio Nacional, aos ouvintes, aos meus amigos aí da bancada. Você já está considerando que você está liberado até o ano que vem, né? Exato. Não. Natal é Natal, né? Fala, tem que mandar o 13º. Quando mandar o salário, manda pelo menos o 13º. Tá certo, Celso. Muito obrigado. Esse foi o Celso Sá, nosso companheiro aqui do Tema Livre, um dos colaboradores mais estreitos, ex-sindicalista do transporte rodoviário, conhece tudo de transporte aqui do Rio de Janeiro. Agora vamos para o Marcelo Santos, que é da ADUT, Associação de Defesa dos Usuários do Transporte do Estado do Rio de Janeiro, para a sua intervenção final também, Marcelo. Bom, primeiramente queria desejar a todos um Feliz Natal, um ano novo maravilhoso, que 2014 seja melhor do que 2013. E botar aqui para os órgãos competentes, que eu não vou nem mais citar, que me dá nojo, uma coisa interessante. O Iara e o Celso falam sobre bilhete único. Eu, por diversas vezes, peguei saí do metrô e entrei na Supervia, e quando eu fui passar meu bilhete único, ele simplesmente não dizia o meu saldo, tá? E muitas vezes o valor era totalmente diferente de um dia ou dois dias anteriores. Eu reparei isso umas duas ou três vezes, mas como no afã de ir para casa, você acaba esquecendo. E você não tem como fazer esse controle. Isso é fraude mesmo, né? Aí já é roubo mesmo. Isso, então você não tem. Inclusive, eu acho que tinha uma lei que isso eram obrigados agora a te dar um tiquezinho, né? Eu não sei se essa lei vingou. Se é o comprovante, né? Impresso, né? De repente, o Fábio Tergolino, como você acha que dá o Fábio Município, o Fábio Tergolino, através do gabinete do Raimundo, de repente, ele pode te dar, nas considerações finais, ele pode falar sobre isso. Mas eu acho que tinha um projeto que era para eles emitirem bilhetezinho dizendo qual o teu saldo e o que você tinha usado naquele momento. Qual o ticket restaurante, eu tenho certeza, né? Que o povo, se esses órgãos fiscalizam, fizeram uma perícia, vai ver que está tendo... o povo está sendo, tá sendo lesado, tá, por essas empresas. Eu não tenho quase certeza absoluta, é só ter uma fiscalização séria. Legal, Marcelo. Um abraço, Fábio Tergolino. Aproveitando então a deixa do Marcelo e também agradecendo ao Celso, e a gente sabe que o Celso é uma sumidade em transporte, né? 30 anos de sindicalismo rodoviário. Aproveitando que o Marcelo fez esse questionamento, eu queria esclarecer. Quando eu menciono que o metrô foge de participar do sistema Rio-Ônibus, bilhete único, exatamente porque a contabilidade está concentrada na Rio-Ônibus. A Supervia abre mão de fiscalizar a contabilidade, mas ela fica na mão da Rio-Ônibus. Então, Marcelo, por que o seu bilhete não mostra o que está codificado nos terminais da Supervia? Porque o sistema informatizado da Supervia não está conectado com a caixa preta do sistema bilhete único que está concentrado no sistema da Rio Ônibus. É apenas isso. Porque a Supervia também não tem acesso. E não tem acesso. Pois é. Ela se submete à contabilidade e ela vai rezar para que não entre dinheiro a menos ali na contabilidade do bilhete único da parcela que faz parte a eles. Queria lembrar que é uma caixa preta também, essa a questão da tarifa, e o Celso estava alertando que nós não temos referencial. Uma ilustração rápida. Um vereador que já foi prefeito duas vezes, outro dia em plenário, ele dizia que nem ele, que é economista formado pelo Chile, pelo Brasil, quer dizer, viajado, nós sabemos quem é, ele dizia que a equação de cálculo da tarifa da Rio Ônibus é uma brincadeira. É um amontoado de sinais matemáticos que nem ele soube decifrar. Com todo o mestrado e doutorado dele. Então, o que significa? Que precisamos rever toda essa estrutura de cálculo da tarifa. E aí a gente vai ter um referencial. Legal. Só rapidamente, Golo. A Fundação Getúlio Vargas fez esse estudo há 2 anos, contratada pela Rio Ônibus. Eu queria dizer o seguinte, com todo o credenciamento que a Fundação Getúlio Vargas tem, né, de excelência no mundo, no Brasil e no mundo, ela não está autorizada oficialmente para calcular tarifa. Só isso. Obrigado pela oportunidade. Legal. Bom, só para dizer que as iniciais do vereador que ele citou são César Maia. Fala aí, Yara. Desejar a todos um Feliz Natal, Celso, Marcelo, todos os trabalhadores aqui da casa. Agradecer a oportunidade. E falar que amanhã a manifestação... Isso aí, eu queria um chamamento que vai abrir, acho que realmente a população tem que participar. Que horas tem é esse negócio? 17 horas, na Candelária. Né? Candelária. 5 da tarde da Candelária, fim do expediente, amanhã, portanto. E a população tem que se inteirar mais a respeito do Rio Card, bilhete único, tarifa, né? Porque, na verdade, a gente não vê muita discussão nessa área. Parece que todo mundo foge de discutir bilhete único e Rio Card, que é distinto, né? Sim, é verdade. Rio Card é região metropolitana. Aí não acessa metrô, mas bilhete único acessa metrô, e aí você tem que ter uma discussão, e são valores distintos, e ver quem é que ganha e quem é que perde nisso, já que são todos subsidiados. Legal, quero agradecer a participação da Yara Martins Carvalho, coordenadora da Divisão Técnica de Transporte e Logística do Fórum de Mobilidade Urbana do Clube de Engenharia, o Fábio Tergolino, técnico, ex-técnico operacional do metrô, assessor do vereador Raimon lá na Câmara Municipal, Marcelo Santos, presidente da ADUT, e o Celso Sá, nosso sindicalista de plantão, que está se recuperando. Boa recuperação aí para você, Celso. Grande abraço para todos. Amanhã nós estamos de volta às 10h05. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Nacional Jornalismo.